Capítulo 13. Trabalho e propriedade. Primeira parte. As três fases da evolução do trabalho e da propriedade. O homem encontra-se vivendo num mundo onde cada ser tem de abastecer-se a si mesmo. Desse modo, quem busca obter o que lhe é necessário para a sua vida, deve ganhá-lo lutando contra todos. Nada lhe cai gratuitamente do céu. Tudo deve ser o resultado de um esforço seu. Esta é a origem daquilo que se chama trabalho. Também as feras na selva estão sujeitas ao trabalho, porque devem prover a sua comida, agredindo e matando os outros animais. Eis que a lei do trabalho é uma lei biológica fundamental. O princípio de propriedade corresponde a outra lei biológica fundamental. Cada ser, inclusive o animal, considera como sua propriedade tudo que ele, na luta pela vida, conquistou com o próprio esforço, trabalhando e vencendo todos os obstáculos impostos pela natureza e pelos seus rivais. Assim, as abelhas sabem que a colmeia repleta de mel é produto do seu esforço e lhes pertence, razão pela qual elas, por direito de propriedade e de legítima defesa do fruto do seu trabalho, não deixam que lhe roubem o mel. Da mesma forma, o cão, em troca do pão que recebe do seu dono, faz a defesa da casa onde habita, pois sabe que deve compensar com o seu trabalho de defesa o soldo recebido em forma de alimento, que ele defende depois, com pleno direito, como sua legítima propriedade. E o cão também compreende quais são os limites da sua propriedade, uma vez que não morde quem passa pela estrada, mas somente quem entra no terreno ou na casa do seu dono. Nosso objetivo com estes exemplos é demonstrar que desde as suas primeiras origens e raízes biológicas, os princípios do trabalho e da propriedade são conexos, legitimados pelas próprias leis da vida e nela profundamente radicados. Trata-se de dois princípios centrais, pois fazem parte da lei fundamental de luta pela vida para a seleção do mais forte e mais capaz e da lei de equilíbrio e justiça, segundo a qual tudo deve ser primeiramente ganho com o nosso esforço para depois chegar a ser nosso, somente permanecendo como nossa propriedade para nossa vantagem, enquanto e na medida em que soubermos defendê-lo. Trabalho e propriedade são também princípios conexos, porque desde as suas formas de origem, é por meio do trabalho que se chega à propriedade. Ora, tudo nos diz que trabalho e propriedade não são princípios teóricos e artificiais, como uma superestrutura fora da realidade da vida, mas sim fenômenos biológicos sobre os quais se baseiam as correspondentes instituições jurídicas e sociais. Estas instituições têm, portanto, pleno direito de existir, uma vez que derivam não de abstrações, mas sim das próprias leis da vida, que se encontram acima de toda vontade humana e não podem ser por ela construídas nem destruídas. O melhor método para encontrar um apoio seguro para as próprias afirmações é baseá-las sobre as indestrutíveis leis da vida. Se apesar disto, vemos aparecerem depois ataques contra o Instituto da Propriedade, constataremos que isto é devido ao mau uso que se faz dela, pois sua justa obtenção não garante sua manutenção. Para entender o fenômeno trabalho e propriedade, é necessário observá-lo na sua evolução. Estabelecido o conceito fundamental da sua base biológica, veremos que tal fenômeno, evoluindo com a civilização, transforma-se no núcleo da moderna organização social. Observemos primeiramente a evolução do trabalho. aquilo que na sua primitiva forma individual era a luta de um ser isolado contra todos, transforma-se e passa a se realizar, pelo contrário, através de um sistema de colaboração, porque isso é vantajoso. Alcança-se assim uma posição mais conveniente, porque em vez de ser obrigado a suportar um duro regime de luta contínua contra todos, cada um oferece aos outros aquilo que ele produz com o seu trabalho, recebendo deles em troca aquilo que, por sua vez, eles produzem também com o seu esforço. Por evolução, a vida chega até esta forma, na qual se obtém uma posição de menor atrito e de um correspondente menor gasto de força, atingindo assim a vantagem de uma maior produção, o que significa maior bem-estar para todos. Assim, o pesado sistema do egoísmo separatista e agressivo transforma-se neste outro, de maior rendimento, dado pela convivência pacífica e cooperação. É assim que se passa do mundo desorganizado da luta feroz dos animais ao tipo de vida coletivamente organizada da sociedade humana civilizada. Tudo isto concorda plenamente com o princípio geral que tínhamos demonstrado anteriormente, segundo o qual está implícito nas leis da existência que quanto mais baixo se encontra o ser na escala evolutiva, tanto mais dura e difícil é a existência, e vice-versa. O mesmo fenômeno verifica-se no caso da evolução da propriedade. Acontece, então, que nos planos biológicos mais baixos, ela é sustentada somente enquanto o indivíduo tem a força necessária para defendê-la com os seus braços e armas. Já nos níveis mais elevados, dentro de um organismo social, ela se encontra garantida e defendida pelas leis e pelo respeito que cada indivíduo tem pela propriedade dos outros. Assim, cada um deve submeter-se a esta disciplina, mas ao mesmo tempo recebe por reciprocidade, como compensação pelo seu dever de respeitar a propriedade dos outros, a vantagem de também ter a sua propriedade respeitada. Só assim o indivíduo poderá possuir em paz o fruto protegido do seu trabalho sem ter de lutar com as armas a cada momento para defendê-lo. Eis que, como dizíamos, a evolução conduz a um melhoramento nas condições de vida. A forma de propriedade encontrada nos países primitivos, regidos por uma economia de furto, é tremendamente fatigante e incerta, porque, sendo totalmente instável, somente pode ser sustentada a custo de uma guerra contínua, que absorve todas as energias e não pode produzir senão miséria para todos. Acontece, então, que em nenhum país é tão usado o regime de propriedade em comum como naqueles regidos por uma economia de furto, onde na competição entre ladrões, ninguém mais sabe nem sequer o que possui, podendo amanhã possuir tudo ou ficar sem nada, pois não há nenhuma estabilidade que garanta qualquer posição econômica. Assim, a liberdade do primitivo, gozada em maior medida em relação ao homem civilizado, resolve-se, em última análise, à sua escravização às consequências do seu método, que são a guerra e a contínua falta de segurança. Então, o que parece ser um sistema de vida mais fácil e vantajoso, acaba sendo o sistema mais difícil e prejudicial. Tais são e assim funcionam as leis da vida, e ninguém pode impedir o seu funcionamento nem fugir de suas consequências. Nos países civilizados do mundo moderno, encontramos trabalho e propriedade numa fase mais avançada, mais evoluída, distante de sua origem, que tivemos de levar em conta para provar a existência das sólidas bases biológicas destas duas instituições. Veremos que quanto mais civilizada é uma sociedade humana, tanto mais o conceito de propriedade transforma-se em sentido antisseparatista, assumindo uma função de utilidade coletiva. E veremos também que, com a evolução, o conceito de trabalho transforma-se em sentido anti-egoísta, assumindo uma função orgânica realizada de modo colaboracionista. Não se trata de uma destruição dos referidos princípios biológicos fundamentais, mas sim de uma transformação e aperfeiçoamento deles. Nisto consiste a sua necessária evolução. Quando tivermos compreendido que se tratam de fenômenos biológicos e que, por isso, não podem ser eliminados, mas apenas transformados por evolução, compreenderemos também que o princípio de propriedade pode ser somente aperfeiçoado e não suprimido. É por isso que não há comunismo capaz de mudar as leis da vida. Nenhum programa ideológico, seja ele qual for, jamais poderá chegar à destruição da propriedade, mas apenas a uma sua diferente distribuição. Ela se tornará mais justa e mais equilibrada, mas isto é um problema de aperfeiçoamento evolutivo e não de destruição. Eis as transformações evolutivas a que está submetido o fenômeno do trabalho e da propriedade. O resultado é que o trabalho ganha como poder produtivo e, assim, leva a um maior bem-estar, progredindo em sentido positivo, enquanto, ao mesmo tempo, a propriedade liberta-se do peso da luta entre rivalidades, superando as negatividades dos níveis biológicos mais baixos, que ficam submetidos às incertezas de uma contínua instabilidade. Tudo isto representa uma vantagem que a vida, pelo fato de ser utilitária, está sempre pronta a aceitar. Além do mais, a finalidade maior da evolução, que representa a lei fundamental da vida, é precisamente alcançar uma contínua melhoria das condições da existência. Há na vida uma irresistível vontade de progresso, que, em termos mais vastos, pode ser chamada de tendência a se avizinhar cada vez mais do ponto final do caminho da existência, que é Deus. O fenômeno da evolução do trabalho e da propriedade faz parte deste programa, que é de ascensão, de aperfeiçoamento, de conquista do bem e de libertação do mal. Assim, se nada pode ser destruído, tudo pode, no entanto, ser transformado por evolução. Isto quer dizer que, perante as leis da vida, a verdadeira função do princípio coletivista é ser um processo não de destruição da propriedade, mas sim apenas de valorização dela como função coletiva, que no novo estado orgânico da sociedade torna-se cada vez mais importante, com vantagem para todos, às custas da paralela desvalorização das funções de vantagem individual e de interesse particular, hoje preponderantes. A atual tendência da evolução é transformar aquela propriedade do passado, que era só em favor do seu dono, numa propriedade concebida preponderantemente como função social de utilidade coletiva. Portanto, independente do comunismo, que é tão somente um aspecto e consequência do fenômeno, esta é a tendência atual do movimento evolutivo, devida ao novo tipo de vida organizada alcançada pela humanidade. Focalizando melhor a nossa observação sobre o fenômeno da propriedade, constatamos que existem três fases na sua evolução. Primeira, a fase da conquista, na qual a propriedade é mantida por qualquer meio, sendo necessário a defesa armada contínua para protegê-la. Segunda, a fase da legitimação legislativa, na qual o grupo vencedor, que já conquistou a propriedade, torna estável a sua posição de dono e, defendendo-a com um sistema de leis, organiza-se como classe dirigente, no seio de uma ordem feita para ele a seu favor. Assim nasceu o direito romano, que, definindo com normas e, deste modo, regulando a conduta, tornou-se estável, sendo seguido depois pelo regime feudal medieval, do qual derivou o capitalismo burguês. Terceira, a fase da socialização, na qual a posse dos bens está reservada a favor não somente de uma classe dominante, mas sim de toda a coletividade, que é admitida nesta posição sem exclusão de nenhuma parte. Prevalece, então, outra forma de propriedade, acessível a todos que trabalham, e não apenas a um grupo limitado e privilegiado. Para aqueles que têm posse, tal transformação, embora possa parecer um sacrifício, representa uma grande vantagem. Somente nesta forma de livre socialização, através de uma distribuição capitalista mais equilibrada, na qual não existe a classe inimiga e perigosa dos esfaimados, sempre prontos a assaltar o paraíso dos ricos, será possível eliminar as causas das revoluções e libertar-se delas, que são sempre movidas pelos que não possuem contra os que possuem, sobre os quais hoje pesa uma contínua ameaça, com a qual se torna incerta a sua propriedade. É verdade que seria vantajoso eliminar este defeito das posições atuais, mas isto não é possível a não ser suprimindo a causa dos impulsos agressivos contra elas. O fato de que o instinto de todos é melhorar vai conduzindo pouco a pouco para esta outra forma de propriedade, mais garantida e estável em favor de quem possui. Agora que examinamos o fenômeno do trabalho e da propriedade, não na sua posição estática, mas sim no seu aspecto dinâmico, observando seu transformismo através dos diferentes níveis de evolução, vejamos como os povos concebem e enfrentam semelhantes problemas nas três formas já descritas, segundo o seu diverso grau de desenvolvimento. Há povos ainda primitivos, subdesenvolvidos, que concebem trabalho e propriedade na primeira daquelas três formas, e há povos mais civilizados que os concebem na segunda forma, mais avançada. Primeira forma. Conforme esse tipo de mentalidade, constitui propriedade legítima tudo aquilo que o indivíduo consegue agarrar com suas próprias mãos, objetos dos quais ele se considera dono, julgando justo possuí-los enquanto tiver força para defendê-los do assalto dos outros. Neste nível, a propriedade é somente posse, uma conquista livre, sem qualquer outra lei ou limite, a não ser a própria força para consegui-la e defendê-la. Tudo é livre então, mas é também inseguro e instável ao máximo, porque encontra-se continuamente assediado pela equivalente liberdade alheia de também se apossar de tudo. Neste nível, a propriedade é um estado de luta contínua, na qual o maior trabalho não é produzir, mas sim roubar, cujo único produto é guerra e miséria para todos. Temos, assim, uma sociedade feita de ladrões que se roubam continuamente uns aos outros, mas que são todos pobres, porque o furto, além de não produzir, exige grande dispêndio de energia. Se esta energia fosse, pelo contrário, toda utilizada para produzir, eles poderiam ser ricos. No entanto, são condenados por sua própria ignorância a fazer um duríssimo e infernal trabalho para, no fim, não produzir nada e acabar na miséria. Ainda há países que vivem desta economia de furto, e este é o triste resultado. De que me serve a permissão para roubar o próximo, quando ele pode fazer o mesmo comigo e, por lei de reciprocidade, qualquer um também pode roubar, se todos acabamos sendo roubados? Assim, pela demasiada liberdade e pela voracidade de cada um possuir tudo para si, chega-se à posição oposta, dada por um coletivismo no qual não existe mais propriedade particular garantida e tudo é de todos, porque, a todo momento, cada um, assim como pode ganhar tudo roubando, também pode perder tudo sendo roubado. Segunda forma. Segundo esse tipo de mentalidade, a propriedade é garantida porque o furto não é admitido. Não se alcançou ainda um regime de justiça para todos, mas já existe uma disciplina e uma ordem. Esta condição, porém, tem o defeito de não ser completa, porque está limitada a um grupo ou classe social dominante, de modo que existe sempre o perigo da revolução, resultante da rebelião por parte dos deserdados, excluídos do banquete servido aos que possuem. Ora, semelhante perigo poderá ser eliminado em favor da segurança da propriedade somente quando a posição privilegiada dos componentes dessa classe não seja mais exclusiva para eles, mas sim estendida a todos. Contudo, mesmo não tendo chegado a este ponto, ao menos um primeiro núcleo de ordem, dado por um modelo do novo tipo de vida coletiva, já se formou no meio do caos da liberdade absoluta do caso precedente, detendo a luta dentro do terreno fechado daquele recinto e eliminando a incerteza, porque já existem leis que disciplinam a aquisição da propriedade e lhe garantem a posse. Neste sistema, a propriedade é alcançada não por meio do furto, como no caso anterior, mas sim pelo trabalho, não por meio da força, mas sim pelo direito, através do qual o indivíduo, em vez de obtê-la por meio de um ato arbitrário, passa a recebê-la da coletividade por um princípio de justiça, em troca e em proporção ao que ele dá a ela como produto do seu trabalho. Sucede então, e nisso consiste a evolução, que no sistema de aquisição cada vez mais desaparece a força e aparece a justiça. Esta transformação de método é fundamental segundo o ponto de vista utilitário em favor do indivíduo e de todos, pois quanto mais se evolui em direção à justiça, tanto mais tudo tende a se ordenar num regime de equilíbrio, o que significa segurança e estabilidade. Trata-se de uma lei universal que vemos funcionar também no plano físico, segundo a qual uma construção, quanto mais equilibrada ela for, tanto mais estável será. Analogamente a esta lei, existe outra no plano social, pela qual uma posição, quanto mais corresponde à justiça, tanto mais garantida está. É por isto que uma justa distribuição dos bens é condição fundamental e premissa indispensável para obter a segurança da posse. Isto não é programa político, mas sim lei biológica universal, à qual não se foge. Se queremos segurança e estabilidade, não há outro caminho senão basear-se sobre um princípio de justiça. Quanto mais vastos forem os fundamentos do Instituto da Propriedade, tanto mais ela será garantida e vice-versa. Quanto mais vivermos no regime de ordem, tanto mais a luta e a incerteza serão eliminadas, e ao contrário. Vemos, portanto, que esta segunda fase intermediária, de uma ordem que se limita a um grupo social, não é perfeita, No entanto, ela é necessária para passar da primeira fase, de luta e caos, à terceira, de disciplina e ordem para todos, a qual representa a posição orgânica completa da humanidade civilizada do futuro. Neste nível biológico mais avançado, as forças da coletividade, em vez de se chocarem umas contra as outras, o que torna mais difícil a vida, coordenam-se entre si, somando-se em sentido positivo, o que facilita a vida. A esta condição, a humanidade, impulsionada pelo seu instinto de melhoramento, no qual se manifesta o impulso ascensional da evolução, não poderá deixar de chegar. Não se chegou a tudo isto hoje porque ainda não são conhecidas as leis do fenômeno, de modo que não se compreende quão mais útil seja para todos o novo método de vida. O que impede semelhante progresso é a resistência exercida pelo indivíduo em relação ao sacrifício da própria liberdade, que em tal regime é forçada a permanecer dentro de normas disciplinares. O primitivo não compreende as imensas vantagens pelas quais semelhante sacrifício é compensado. Incapaz de enxergar além da sua utilidade imediata, não vê o benefício de viver dentro de uma ordem que, embora sufoque a sua liberdade, garante a ele, em compensação, a defesa e a segurança das suas posições, o que não é possível no mundo livre do primitivo. A sua liberdade lhe custa caro. O homem na floresta não está sujeito a nenhuma obrigação social, porque ali não há leis nem polícias, mas ele deve estar sempre armado para se defender de tudo e de todos, o que não é necessário na cidade, onde se encontra ligado a determinadas normas de vida. Isto poderá parecer uma restrição, mas o primitivo vive em contínuo perigo, enquanto o civilizado vive muito mais seguro. Terceira forma. Esse tipo de mentalidade pertence ao futuro e será vivida pelas gerações mais evoluídas. Resumindo, temos três fases na evolução da propriedade. Na primeira fase, não há senão guerra e caos. A propriedade pertence a quem, por qualquer meio, consegue apossar-se dela e mantê-la, enquanto esta não lhe seja tirada por outro. Assim, podendo ser de qualquer um, é como se a propriedade não fosse de ninguém. Na segunda fase, existe disciplina e ordem. A propriedade se estabiliza e é protegida, mas pertence apenas a um grupo limitado, que constitui o primeiro núcleo da organização social. No entanto, a amplitude deste grupo vai sempre aumentando, até que na fase sucessiva abrangerá a todos. Antigamente, tal grupo era apenas uma aristocracia feudal, sendo a propriedade adquirida pela conquista na guerra. Depois, tal grupo ampliou-se, formando a burguesia capitalista, sendo a propriedade adquirida com o trabalho produtivo. Por fim, esse grupo acabará se tornando uma sociedade capitalista, na qual todos trabalham, produzem e possuem. Neste terceiro regime, de capitalismo universal e de propriedade para todos aqueles que trabalham e produzem, não existirá mais o perigo das revoluções econômicas. Na terceira fase, a propriedade não é mais exclusiva de uma classe. Ela será mais bem distribuída, no sentido de que em sua vida, todo indivíduo receberá o direito de possuir o mínimo indispensável para viver, junto com o correspondente dever do trabalho. A evolução consiste em transformar o furto em trabalho para torná-lo, então, em propriedade e bem-estar para todos. A estas três fases de evolução da propriedade correspondem três fases de evolução da forma de trabalho. A primeira é a fase do trabalho-guerra, na qual não há senão luta material agressiva para se apossar de tudo com a força, sem nenhuma ordem ou limite. A segunda é a fase do trabalho-serviço obrigatório, que é regulado e protegido para produzir e não para se apossar de tudo. No entanto, tal trabalho é imposto como obrigação, ficando a cargo somente de uma parte da coletividade, a qual permanece submetida ao mando de uma classe dominante que, por meio das leis e da força, mantém uma ordem para dominar a classe dos seus dependentes. A terceira é a fase do trabalho-produção, livre e universal, que é igualmente regulado e protegido para produzir, mas que, em vez de ficar a cargo de somente alguns em favor de uma classe limitada, é, pelo contrário, realizado por todos a favor do organismo social inteiro, constituindo um trabalho livre realizado organicamente para o bem-estar de todos e não só de um grupo privilegiado. Segunda parte: propriedade-abuso, economia de furto e cálculo das consequências. Observamos o trabalho e a propriedade no seu movimento evolutivo e vimos que esse movimento consiste em substituir a liberdade desordenada pela disciplina, o caos pela ordem, o estado de guerra pelo estado de paz, o método de tudo lícito pelo método de direitos e deveres recíprocos. No primeiro caso, se tudo é permitido para mim, também é permitido para os outros, enquanto, no outro caso, o próprio fato de reconhecer os meus deveres a favor dos direitos dos outros me dá o direito de exigir, a meu favor, os deveres dos outros. A evolução produz vantagens, pois se não as produzisse, não seria evolução, uma vez que a vida não aceita um esforço inútil. Um selvagem dizia, abre aspas, "Por que devo fazer o trabalho de criar a minha vaca quando posso roubá-la do vizinho já pronta?" Fecha aspas. Limitado ao interesse pessoal, por uma mente que não sabe ver além dos limites do momento e da esfera individual, este raciocínio pode parecer justo. Mas ele não pensa que depois outro vizinho, fazendo o mesmo raciocínio, vai também lhe roubar a vaca. Então a segurança de possuir a própria vaca deve ser paga com o dever de respeitar a vaca dos outros. Não há outro meio. Muitos gostariam de viver num mundo onde fosse possível roubar o próximo sem que eles próprios pudessem, por sua vez, ser roubados para que pudessem gozar de uma propriedade garantida somente para si mesmos. Mas, por reciprocidade, que é a lei vigente em todas as coletividades, isto não é possível. Aos desonestos agradaria viver num mundo de honestos, generosos e desinteressados, para tirar deles melhor proveito. Mas não compreendem que, com semelhante método de ir à pesca dos bons, trabalham a favor da seleção dos piores. Assim, acabam ficando num mundo onde há somente parasitas, cujo destino é morrer, pois não é possível viver explorando uns aos outros sem nada produzir. A vida está regida por leis e delas ninguém pode fugir. A imbecilidade do ignorante consiste em crer que, usando a astúcia, ele possa atuar em plena liberdade sem se importar absolutamente com essas leis. Acontece, então, que ele cai na sua própria armadilha, porque tem de pagar depois as consequências. Observemos agora como funciona este fenômeno, que frequentemente indivíduos e povos estão vivendo devido à sua incapacidade de entender a estrutura de tais leis. Poderemos assim compreender Como e por que desmoronam as nações que se baseiam numa economia de furto em vez de numa economia de trabalho? Observemos os princípios gerais dos quais também este fato deriva. Não há dúvida que o universo e, portanto, também o nosso mundo em todos os seus aspectos é um todo em funcionamento. Funcionar implica uma ordem, por meio de uma lei que dirige e regula esse funcionamento. Uma lei presume uma inteligência que a formulou e uma vontade e poder que impõe a realização desta lei nos fatos. É evidente que tudo isto não pode estar sendo realizado pelo homem, que conhece muito pouco ou quase nada dos fenômenos. Pelo fato de existir dentro destas leis, o homem não pode fazer outra coisa senão obedecê-las, enquanto busca, através da ciência, compreender o que está acontecendo. Um dos aspectos destas leis é o econômico, aquele que estamos observando agora. Então, também neste terreno, reafirma-se o princípio geral: quem não obedece tais leis deve depois pagar as consequências. Nos meus livros, calculei o valor destas consequências em proporção ao erro cometido. Aqui, no entanto, estudamos o caso particular do mundo econômico. Ora, da maneira pela qual vemos enquadrado o problema, conclui-se que a nossa posição não é do tipo moralista, cuja característica é exigir ou pelo menos aconselhar uma determinada conduta. Estas nossas palavras não são para dar ordens, pois não temos poder para isso. Não são para aconselhar, pois nos falta autoridade. Não são para exigir, pois respeitamos a liberdade de todos. As nossas palavras são para demonstrar quais as consequências que nascem, não por vontade nossa, pois elas são fatais, mas sim pela automática reação por parte destas leis, conforme nós as excitamos com a nossa conduta, cada um permanecendo livre para fazer aquilo que quer. Podemos somente mostrar o que inevitavelmente sucede depois como resposta àquilo que quisemos fazer. Corrigir quem errou cabe à lei e não ao homem. Ela sabe, pode fazê-lo e o faz. Nada podemos acrescentar, tirar ou modificar na sua justiça. Não tem sentido intrometer-se. O que se faz necessário de fato é entender como o fenômeno funciona automaticamente. Quando fazemos movimentos errados contra a lei, não se pode fugir à sua reação, que se manifesta por meio da dor, cuja função é avisar o indivíduo que ele errou, fazendo assim desaparecer nele o desejo de continuar errando. Para que acrescentar palavras às quais estamos acostumados a não prestar ouvidos, quando a dor é uma linguagem de tal forma clara e convincente que todos a compreendem? É por isto que estamos aqui apenas explicando, porquanto todo o resto depois acontece automaticamente. Expomos, portanto, só uma constatação de fatos, apresentando uma fotografia objetiva do funcionamento automático do fenômeno, para que assim, quem ainda não sabe mover-se dentro da lei, em cujo seio todos vivemos, conheça as dolorosas consequências que lhe sucederão ao provocá-las, chocando-se contra ela. Quando um indivíduo põe-se contra as normas da lei da gravidade, violando-as, o que prevalece é a lei, e não o indivíduo, que acaba por cair e se matar. Será possível que ele, com a sua força e astúcia, possa paralisar esta lei, impedindo-a de funcionar? Para o indivíduo, a presença da lei significa seguir uma disciplina dentro de uma ordem, que exige ser respeitada. Ora, Se a lei tende a levar tudo para a posição de equilíbrio e justiça, é evidente que os métodos humanos, buscando utilizar a força e a astúcia para dobrar a lei ou procurar fugir dela, não podem alcançar mais do que um êxito de primeiro momento, fictício, o qual, na realidade, constitui somente um débito com a justiça, dívida cujo pagamento depois é inevitável. Assim, quem quer vencer é vencido, e quem quer enganar é enganado. Então a própria lei encarrega-se de restabelecer o equilíbrio que o ser rebelde desejaria violar. Daí verifica-se o princípio pelo qual quem faz o mau uso de alguma coisa, seja ela poder, riqueza ou saúde, acaba por perdê-la. É pelo mau uso que tudo se gasta e morre. Assim, uma propriedade que, sendo maculada por desonestidade, furto ou exploração do próximo, constitui uma riqueza contra a justiça. É um fenômeno desequilibrado, que não pode manter-se de pé e, portanto, cedo ou tarde acaba por se resolver, desfazendo-se. As forças negativas pelas quais tal propriedade é constituída a corroem por dentro e não se detêm enquanto não a tiverem destruído. O abuso dá frutos imediatos, mas traiçoeiros. O único jogo seguro de longo prazo é a honestidade. Essa é a razão pela qual a classe dirigente, que possui os meios e, portanto, o dever de dirigir o país, acaba sendo eliminada pela vida quando não cumpre a sua função. Assim nasceram a Revolução Francesa e a Revolução Russa. O comunismo foi primeiramente gerado pelos ricos, que fizeram mau uso da sua riqueza, e o mesmo fenômeno está pronto para se repetir em todos os países onde se verifique o mesmo fato, cuja ocorrência se dá não por vontade deste ou daquele grupo político, mas sim por uma lei universal, histórica e biológica. Ora, quem compreendeu como funciona este fenômeno sabe qual é o sistema para evitar tal desastre. Semelhante assalto à propriedade não pode verificar-se quando não é violada a lei de equilíbrio, que é lei de justiça. É necessário equilíbrio entre direitos e deveres, pois quando se estabelecem apenas os direitos, esquecendo-se os deveres, a posição torna-se desequilibrada e, por isso, perigosa. O equilíbrio da justiça exige que o nosso direito possa nascer somente quando tenhamos primeiro cumprido o nosso dever em favor do direito dos outros, e que o direito dos outros possa nascer somente quando eles tenham cumprido o seu dever a favor de nosso direito. Se a nossa propriedade e riqueza for um privilégio de classe, defendida com a força, sendo este o princípio sobre o qual se baseia a nossa posição, ninguém poderá impedir que aqueles expulsos deste grupo, tão logo consigam assenhorar-se daquela força, utilizem-na para sua vantagem, fazendo tal como a classe dirigente, com o seu exemplo, ensinou-lhes que deveria ser feito. A força é uma coação para sustentar posições desequilibradas, que só podem se manter de pé enquanto aquela força as sustentarem, pois a lei as submete a um contínuo estado de sítio, circundando-as constantemente e minando-as para destruí-las. A história nos ensina que o sistema da força não resolve, porque leva a um regime de contínuas reações revolucionárias. Se já existisse justiça econômica e se o Evangelho fosse praticado, em vez de ser apenas pregado, as revoluções nada teriam para fazer, pois não haveria causa para provocá-las. Quando não existe abuso, não há lugar para a correção. Existe, portanto, um método para evitar as revoluções. O problema é que o homem não está ainda bastante evoluído para saber usá-lo. É da lei, então, que propriedade e riqueza só podem subsistir de uma forma estável quando quem as possui cumpre os deveres relativos a elas. Estas são as únicas condições nas quais a vida respeita o direito de quem as possui. Fora deste equilíbrio, somente pode existir um contínuo estado de guerra gerada pela desproporção do que se possui. Há povos que ainda vivem nesta dura fase involuída de primitivos. A posição das nações mais civilizadas tende a um equilíbrio cada vez maior entre direitos e deveres, que é o único fato capaz de garantir a segurança do que se possui. Um dos maiores abusos que se faz da propriedade e da riqueza é aproveitar-se delas como meios de luxo e ócio, em vez de se cumprir o dever de utilizá-las como meio para realizar um trabalho maior, direcionado à produção em proveito da sociedade. Eis então que luxo e ócio, ao contrário de trabalho e produção, representam uma posição invertida contra a lei, que reagirá destruindo-a. A posição duradoura não é a de exploração dos outros para vantagem própria, mas sim aquela na qual quem possui trabalha a favor da utilidade coletiva. Não falamos aqui de destruir o instituto da propriedade. Ao contrário, nós o defendemos, sendo esta a razão pela qual estamos descrevendo os fatos que conduzem à sua destruição. Conforme o uso que se faz da propriedade e da riqueza, os países do mundo podem dividir-se em duas categorias. De um lado, os povos trabalhadores, que num regime de livre iniciativa, usam o capital como instrumento de produção, fazendo-o frutificar com a sua atividade. De outro lado, os povos ociosos e escravagistas, que usam o capital apenas como instrumento de ócio e se fazem manter pelo trabalho dos outros, julgando-os como servos. Trata-se de duas formas mentais opostas. É assim que, perante o problema fundamental, constituído pela produção dos bens, o capital representa, no primeiro caso, um valor ativo, positivo e útil, a favor da sociedade e do seu melhoramento, enquanto, no segundo caso, representa um valor passivo e negativo, definindo uma economia de exploração, prejudicial para a sociedade, que assim piora as suas condições e se dirige para a sua autodestruição, porque tudo isso, em vez de produzir, esgota. Num país, quando se estabelece uma economia baseada no furto, em vez de no trabalho e na produção, e quando prevalece uma estrutura social de exploração, onde o valor, ao invés de na capacidade produtiva, está na organização parasitária, então neste país o terreno está pronto para que as leis da vida lancem fatalmente aquela reação que se chama revolução, cujo nome hoje é comunismo. Isto é uma constatação de fatos, constituindo o diagnóstico do desenvolvimento normal da doença. Procuremos agora, seguindo as leis da vida, estabelecer a medida para calcular o peso deste perigo. Observemos assim, neste caso, como estas leis funcionam nos planos físico, biológico e econômico. No plano físico, vemos que se uma torre estiver inclinada para um lado, ela não cairá, enquanto o seu centro de gravidade, dado pela perpendicular baixada do seu centro de circunferência superior, não tocar a região fora da circunferência de sua base. Existem equilíbrios estabelecidos, fora dos quais tudo desmorona quando os limites fixados por eles são transpostos. No plano biológico, um organismo doente não morre enquanto a sua resistência orgânica, estabelecida pelo poder das suas células sãs, for maior que o ataque microbiano e o poder tóxico das suas células doentes. Quando a relação entre estes poderes se inverte, então o organismo morre. Constatamos também neste caso a presença de equilíbrios e limites que, ao serem ultrapassados, fazem o fenômeno fatalmente resolver-se com a morte do doente. No plano econômico, vigora a mesma lei de equilíbrio. Um organismo econômico pode suportar até 50% de furto, exploração, corrupção, falsidade, etc. Mas quando este limite é ultrapassado, a doença torna-se mortal e aquele organismo desagrega-se. Tudo o que existe é estruturado como um edifício construído com vários elementos, segundo um plano básico, no qual tudo está estabelecido em função de determinadas proporções. O edifício mantém-se de pé porque são respeitadas determinadas leis de equilíbrio entre forças positivas e negativas. Quando prevalecem as positivas, o organismo resiste. Mas quando prevalecem as negativas, então ele não pode deixar de desmoronar. Neste último caso, ele está demasiadamente deteriorado para que possa salvar-se, pois o limite estabelecido foi superado. Uma vez alcançado aquele ponto, a torre cai automaticamente. Não se ganha nada em alimentar o doente com transfusões de sangue sadio, porque este também acaba por se deteriorar, misturando-se com o sangue corrompido. Assim, num regime econômico baseado sobre a corrupção e sobre o furto, de nada servem as transfusões de ajuda econômica do exterior, pois elas, misturando-se e fundindo-se, acabam sendo absorvidas neste tipo de economia cancerosa, tornando-se assim um alimento para a doença e não para o doente. Eis o que nos dizem as leis da vida, que são as mesmas em todos os níveis. Mas elas nos dizem também qual é o remédio. Se há um limite estabelecido por elas, o remédio está em não ultrapassá-lo, porque sabemos agora que, além desse limite, a salvação não será mais possível e que, assim, a lei resolverá o caso, destruindo a construção mal feita, cuja estrutura não é suficientemente forte para ter direito à vida. Destruir uma tal construção pode significar, no plano econômico, desagregar os elementos constituintes desta ordem social para reuni-los novamente em outra forma, segundo outros princípios, o que pode levar à destruição do Instituto da Propriedade, porque dela foi feito mau uso. Assim, observando o tipo de economia de uma nação e o nível da referida percentagem, pode-se, com antecedência, fazer o diagnóstico do mal e prever o desenvolvimento da doença. Assim como se pode calcular o momento em que a torre cairá ou em que o doente morrerá, também se pode calcular o momento em que pode irromper num país a reação da lei, fazendo o edifício desmoronar por falta de equilíbrio para que outra forma de vida tome o seu lugar. Tal como o micróbio que mata o doente, esta reação da lei é uma força encarregada pela vida de cumprir a importante função de liquidar os ineptos e destruir tudo o que está corrompido. Aqui, tal como faz o médico, falamos isto não para matar o doente, mas sim para salvá-lo. Porém, não se pode com isso impedir que alguém, fazendo mau uso da saúde, assim como da propriedade ou da riqueza, acabe por perdê-la, porque é lei da vida que seja destruído tudo quanto, por mau uso, tenha sido arruinado. Tudo isto pode acontecer em alguns países que se encontram em tais condições. Mas o mundo, no seu conjunto, vai pelo caminho oposto, no sentido do trabalho produtivo. O novo impulso do mundo moderno é trabalhar. Nisto concordam capitalismo e comunismo, que são tão somente dois métodos para fazer a mesma coisa, trabalhar para produzir e assim elevar o nível de vida. Se a forma é diversa, a substância é a mesma. Neste ponto fundamental, Estados Unidos, Europa, Rússia, China, etc., encontram-se de acordo, porque estão realizando o mesmo programa de trabalho. E não poderia ser de outra maneira, porque ninguém tem o poder de modificar as leis da vida. Se queremos o bem-estar, meta universal do homem civilizado, é necessário conquistá-lo. Não há ideologia ou programa político que possa modificar este estado de fato. Nenhum homem pode sair das leis que regulam a vida. Por isto, hoje, o trabalho não é mais, como na Idade Média, reservado somente aos dependentes, considerados servos, num mundo em que, para o Senhor, fazer nada era considerado uma honra e não uma vergonha. Hoje o trabalho é de todos, embora de formas diferentes, tanto para quem está no alto, com a finalidade de dirigir, como para quem está embaixo, com a finalidade de executar. Somente nesta forma de trabalho produtivo para todos, o organismo econômico poderá ficar de pé, resistindo a qualquer agressão. Então ele será são e forte, não podendo ser vencido por ninguém. Terceira parte, o valor do trabalho. A nova palavra de ordem do mundo moderno é trabalhar. Um dos principais fatores da atual transição evolutiva da humanidade consiste nessa sua nova atividade que está sendo realizada, na qual assume-se um novo conceito do trabalho, bem diferente daquele estabelecido na Idade Média. Tal superação de forma mental implica imensas consequências no terreno da produção, da riqueza e da elevação do nível de vida. Na Idade Média, o valor consistia não em trabalhar e produzir, mas sim em guerrear e dominar, para fazer do próximo um escravo e explorar o seu trabalho. Era sobre este princípio que se baseava a nobreza. Considerava-se respeitável, então, quem fosse um cavaleiro valoroso, capaz de conquistar tudo com a espada, roubando e matando. Quem trabalhava e produzia era apenas um servo, submetido ao seu senhor. O valor e a honra consistiam em subjugar e mandar, sem trabalhar. Ser ativo na produção, que constitui de fato a base da vida e do bem-estar, era considerado vergonha de servos. O mundo vivia ainda numa fase caótica, na qual valia apenas quem sabia vencer na luta. A pirâmide do regime feudal apoiava-se sobre a opressão do povo a favor dos poucos que emergiam por façanhas guerreiras pessoais, num regime de ócio e pirataria para vantagem própria e não da coletividade. O guerreiro não trabalha nem produz, mas vive somente de rapina. Quando se tem um tal conceito de trabalho, no qual não se valoriza a primeira fonte de toda a criação, nada mais se pode recolher senão miséria. A aristocracia era filha da espada e, portanto, da violência e do abuso, após o que tudo era depois legalizado e transformado em direito hereditário, constituindo castas munidas para a sua defesa com suas próprias ordenações jurídicas. É desta forma mental e tipo de economia que hoje, Não importa se em forma capitalista ou comunista, o mundo está se libertando. Tal transformação é hoje facilitada devido ao maior rendimento obtido do trabalho com a técnica científica. Os grandes valores daquele tempo, como a coragem agressiva, o instinto guerreiro, a honra do soldado, o amor à pátria, etc., estão ficando fora de moda, porque estas qualidades não servem mais para a sobrevivência do grupo, que, portanto, não tem mais razão para exaltá-las. Com a nova técnica da guerra atômica, tem mais valia o cientista e o organizador industrial que produzem novos meios bélicos do que o feroz líder de exércitos. Para a vida hoje, são mais úteis a inteligência e o trabalho do que o primitivo instinto do guerreiro. Exalta-se assim, mais do que o domador de homens, o dominador das forças da natureza. Esta transformação de método de vida tem a sua profunda razão biológica. No passado, a vida tinha necessidade de produzir um biótipo capaz de vencer para sobreviver num ambiente hostil. Hoje, pelo contrário, semelhante tipo de lutador é um gerador de atritos, que se torna cada vez mais contraproducente numa sociedade coletivamente organizada. Devido às novas condições de vida, que apresentam utilitarismos de outro tipo, tende-se assim a relegar ao terreno da incivilidade ou delinquência o tipo guerreiro, antigamente triunfador nos campos de batalha. Na atual passagem de grau de evolução, a vida quer selecionar outro biótipo, mais adequado às suas novas condições. No seu desenvolvimento, a humanidade não pode deixar de seguir a lei das unidades coletivas, segundo a qual a evolução dá origem a unificações cada vez mais vastas dos elementos componentes. Ora, em tal processo, os individualismos separatistas, resultantes do excessivo egocentrismo, antigamente precioso para a sobrevivência, tornam-se um perigo social que a coletividade procurará afastar do seu seio. Não há dúvida que a vida da humanidade em nosso planeta está tomando agora esta nova direção orgânica, da qual as formas socialistas, comunistas, coletivistas, etc., representam apenas as primeiras tentativas de realização. Chegar-se-á, assim, a eliminar completamente o dispendioso atrito e a pesada manutenção do guerreiro, isolando-o como um indivíduo à margem da lei, que não sabe enquadrar-se nesta nova ordem, finalmente alcançada hoje, depois de um trabalho tão fatigante de milênios. Assim, à medida que vai se formando uma maioria do novo tipo de homem, o antigo tipo, no qual persistem os instintos atávicos do involuído, será cada vez mais empurrado para a margem da sociedade, até ser expulso como elemento antissocial, enquanto, pelo contrário, será afirmado o tipo evoluído, que soube adequar-se às novas condições de vida, tornando-se um indivíduo pacífico, inteligente e ativo, apto a produzir com o seu trabalho o bem-estar no seio de uma sociedade que, de um amontoado caótico, tornou-se por evolução num organismo coletivo. É assim que hoje, nas novas condições de ambiente, com as quais a sua forma mental transforma-se e atinge um novo modo de conceber a vida, o homem reage por sua vez sobre o ambiente e o transforma mais rapidamente, entrando e assim fixando-se cada vez mais com maior estabilidade numa nova fase de evolução para formar um novo tipo biológico. A vida encaminha-se deste modo para a superação das suas formas passadas, baseadas na lei da luta pela seleção do mais forte e no individualismo egocêntrico antissocial, preparando-se para a construção de um novo homem social, adequado para viver como um elemento componente de uma coletividade orgânica e não mais como um guerreiro em meio ao caos. Passar do estado caótico ao estado orgânico representa um imenso salto para frente, implicando uma mudança radical de método de vida. De resto, é natural que, passando de um nível evolutivo a um superior, variem também as leis às quais o ser está sujeito e que, neste caso, portanto, a lei animal da luta pela seleção individualista do mais forte seja abandonada para favorecer, pelo contrário, a seleção do indivíduo mais adequado a viver unificado com os seus semelhantes em forma orgânica, em vez de isolado no caos. A biologia deve ser concebida não como fenômeno estático, mas sim dinâmico. Deve ser entendida em função não somente de um dado tipo de lei, mas sim de uma série de tipos de leis em contínua evolução, que constituem outros tantos degraus do caminho ascensional do ser. É natural, então, que agora, quando o homem está para sair da sua fase animal, ele se afaste também da lei correspondente a este nível, que é a da luta pela seleção desse determinado tipo. De cada fenômeno existem sempre as razões profundas, que, se forem conhecidas, permitem chegar às primeiras origens dele. O método preponderantemente animal com que a vida humana funcionou até agora é de tipo involuído, atrasado, mais próximo da extremidade negativa da existência, que chamamos antissistema, do que da extremidade positiva, que chamamos sistema. Segundo o nosso conceito de evolução biológica, a cada plano de existência corresponde uma lei proporcionada a ele. Ora, o método ainda vigente no atual nível animal humano, fazendo uso da força, da imposição e da coação para a prevalência de um dominador que busca reduzir tudo em função do seu próprio egocentrismo, é o método do ser anárquico e rebelde do antissistema. No entanto, o Deus imanente permaneceu dentro do antissistema, funcionando contínua e interiormente contra essa tendência de desordem, com uma ação corretiva no sentido oposto, que tende a repor tudo na posição original de ordem, equilíbrio e justiça do sistema. O significado profundo do fenômeno da transição evolutiva que a humanidade está cumprindo hoje consiste justamente em se deslocar um passo a mais no sentido de se afastar do antissistema e avizinhar-se do sistema. Vemos esta transformação atuar nos mais diversos campos, que representam casos particulares dos referidos princípios gerais. Um destes casos hoje em ação é o processo de emancipação da mulher. Referimo-nos a ele porque está conectado com o fenômeno da propriedade e do direito do mais forte. Efetivamente, a posição da mulher no passado estava, por princípio, determinada como uma propriedade do homem, que sobre ela tinha direito somente em virtude da sua força. Se ela encontrava nele o dono que a possuía, encontrava também o proprietário que a defendia como coisa sua. Este conceito de mulher propriedade prevaleceu durante milênios, porque convinha também a ela, pois resolvia o seu grave problema de ser defendida. Então ela devia, consequentemente, possuir uma personalidade adequada a tais condições de vida, procurando primeiramente obedecer, servir e pensar com a cabeça do homem, como um seu apêndice, tendo os mesmos gostos dele, porque ele, pelo direito divino conquistado com a sua força, era o dono. Mas ser o dono significava saber também defender o grupo familiar contra os inimigos fazendo a guerra, e levar como alimento para casa a presa obtida na caça, o que é equivalente, nos tempos modernos, a ganhar o salário para viver. Enquanto nos países mais atrasados a mulher continua na posição de coisa possuída, condição que lhe permite viver no ócio, o novo conceito de dinamismo dos tempos modernos corresponde à mulher trabalhadora e produtiva. Vemos aparecer também neste campo a função e o valor do trabalho, que se insere em nosso tema. Este fato dá à mulher a independência econômica, o que implica importantes consequências para ela, deslocando de fato a sua posição. Então, quem leva os meios de vida para casa não é mais somente o homem, fato que coloca a mulher no mesmo nível dele, e não mais como sua serva. Paralelamente, o homem não tem mais uma simples dependente para manter, cujo papel é funcionar como um espelho no qual ele pode ver refletida a potência da sua força, mas tem junto a si uma colaboradora e uma companheira de luta, que se coloca a seu lado no mesmo trabalho produtivo, constituindo uma aliada ativa e não uma posse inerte. A superação evolutiva reside então no fato de que a união não se faz mais segundo o princípio da imposição forçada, conforme a lei biológica do animal, mas se realiza segundo o princípio orgânico colaboracionista, que por evolução vai se afirmando em um novo nível biológico que a humanidade prepara-se para conquistar. Neste plano de vida, vigora de fato outra lei, que estabelece a coordenação entre direitos e deveres, trazendo a cooperação entre os elementos componentes e não a luta. A união, então, realiza-se entre dois seres que compõem um par, cada um de uma forma diferente, mas de mesmo valor, somando no casal as suas capacidades produtivas. Nesta sua capacidade residem o valor e a honra que defendem aquela união. Assim avança o fenômeno evolutivo atualmente em ação, pelo qual o biótipo humano passa do nível animal, dominado por ventre, sexo, luta e trabalho físico, ao nível em que, pelo contrário, prevalecem as funções nervosas e cerebrais com a mente e a inteligência. O fenômeno evolutivo avança em todos os seus aspectos. Desta forma, também a procriação será realizada com sentido de responsabilidade, porque ela implica o dever da educação, base para a civilização. Antigamente, o homem gerava de modo semelhante ao animal. Uma vez nascido o filho, depois de rápidos cuidados maternos, ele era abandonado a si mesmo. Hoje, fazer isto significa lançar na rua indivíduos que amanhã serão um perigo social, jogando nas costas da coletividade o peso morto de muitos seres inadaptados à vida civil para serem mantidos com o trabalho dos outros. A natureza admite a abundante e indiscriminada procriação nos primitivos, para depois selecioná-los, matando uma boa parte deles. Nos países civilizados, para manter o nível alcançado e não retroceder à barbárie medieval, é necessário, mais do que produzir a quantidade, selecionar a qualidade, mais do que gerar uma prole abandonada para ser dizimada pela natureza, criar uma prole protegida para sobreviver e depois ser educada e ter condições de produzir, servindo de ajuda ao progresso ao invés de obstáculo. Como se pode ver em relação ao passado, as leis do novo plano biológico são diferentes. E para evoluir, não se pode deixar de utilizá-las. Eis que os mais diversos problemas da existência nos tempos modernos são vistos e resolvidos de uma forma diferente do passado. Aos nossos antepassados, isto pareceria uma desapiedada exposição de verdades recônditas, que era conveniente não deixar serem vistas. Mas hoje, querer banir estas verdades, feitas para o uso do mais forte vencedor, é um ato de sinceridade que conduz à clareza e, com isso, à mais exata compreensão e justa solução dos problemas da vida. É mais honesto basear-se e procurar diretivas sobre leis biológicas positivas, racionalmente controladas, do que sobre proclamados direitos divinos ou artificiais legalizações de interesses do grupo dominante. Hoje começa-se a pensar, buscando ver o que há por trás do cenário das aparências feitas de verdades gratuitamente afirmadas, para saber o porquê do lícito e do ilícito. Para as mentes simples dos nossos pais, bastava cumprir as poucas regras da vida civil, ditadas pela religião e pela legislação, para que tudo se resolvesse. Isto era suficiente para fazer o bom cristão e cidadão, a pessoa de bem, ainda que tais regras deixassem uma larga margem de escapatórias, permitindo uma elasticidade de atuação que o conhecimento das leis biológicas e uma ética positiva baseada sobre elas não permitem. Trata-se de uma moral mais profunda que não somente penetra na estrutura psicológica do indivíduo, analisando-o com a psicanálise, fenômeno ignorado antigamente, mas também o compreende e o ajuda, reconhecendo-lhe os direitos e clareando aquela névoa de mentiras que, por legítima defesa, ele era constrangido a utilizar. Antigamente, uma vez cumpridas as regras formais vigentes, sancionadas pelo consentimento no qual a maioria achava conveniente concordar para a defesa dos seus interesses, era fácil fugir delas, continuando a satisfazer os próprios desejos, desde que se soubesse camuflá-los debaixo das belas aparências. Mas, quando a ética baseia-se sobre as leis da vida e penetra no subconsciente até a raiz dos nossos pensamentos e atos, então a ficção e as velhas armadilhas não servem nem funcionam mais. Ao invés de simular e procurar fazer os outros acreditarem que se é crente para poder assim fazer melhor os próprios negócios, é mais honesto dizer que não se crê em muitas coisas. O ateísmo é um erro, mas é melhor a sinceridade do ateu do que a hipocrisia da religião. Como um grande vento, a ciência, com a sua forma mental positiva, encarrega-se de desmantelar as superestruturas seculares, que são também compromisso e contorção de verdades, servindo para cômodas adaptações, quando não constituem diretamente artifícios para esconder injustiças. O problema terreno está assim reduzido aos seus elementos essenciais, tornando-se claro que somente quem trabalha e produz, dando à sociedade o equivalente daquilo que dela recebe, tem direito de ser cidadão. Trata-se de um conceito simples que define uma posição clara com um balanço exato de direitos e deveres, sem possibilidade de pretextos que permitam o ócio, de uma justa e saudável lei de trabalho, de uma psicologia retilínea, de uma filosofia dura mas honesta, aderente à realidade da vida, de uma valorização com bom pagamento do trabalho bem feito e de uma desvalorização daquele que não trabalha ou trabalha mal. Com esta nova forma mental, o indivíduo vale pelo que sabe fazer, pela sua capacidade produtiva, pela sua atividade de trabalhador. A divisão mundial entre capitalismo e comunismo torna-se um problema secundário no plano econômico, perante o problema fundamental da produção. Só depois, quando já se produziu, pode surgir o problema de como distribuir. Mas quando nada mais há senão miséria, mesmo que se queira distribuí-la, permanece-se na miséria. Insiste-se na distribuição antes da produção, porque o homem atua ainda com a psicologia do primitivo, aquela com a qual, como já vimos, ele resolvia tudo roubando a vaca do vizinho, sem compreender que semelhante sistema é o caminho aberto não para o bem-estar, mas sim para as revoluções, levando à destruição e à pobreza, em vez de à produção e à fartura. Outro fator determinante dessa psicologia está no fato de que, frequentemente, sobre o conceito de propriedade-trabalho produtivo, prevalece o de propriedade-ócio-exploração. É verdade que o capitalismo torna-se um mal quando o rico é apenas um parasita, economicamente negativo, que vive sem trabalhar, à custa de quem trabalha, fazendo-se assim manter pela sociedade. É assim que a riqueza, quando serve para se viver no ócio e gozar, em vez de para produzir, quando é adquirida pelo furto e mantida com o trabalho dos outros, em vez de pelo próprio trabalho, e quando por isso torna-se um mal, é lógico então que a vida procure eliminá-la. Este é um princípio daquela ética biológica de que falávamos agora, da qual não se pode mais fugir hoje, embora isso fosse possível no passado. Em qualquer campo, seja político, religioso, econômico ou social, quando ocorre uma insurgência contra uma instituição, não é ela em si que está sendo combatida, mas sim o mau uso que dela se faz. Então, a fim de eliminar o abuso, procura-se frequentemente destruir a instituição para substituí-la por uma diferente, mas sem compreender que enquanto o homem continuar a ser o mesmo, ele será levado a realizar, à custa da nova instituição, os mesmos abusos de antes, com as mesmas consequências já observadas. A história nos mostra quais são as causas destas reações que a vida desencadeia justamente para se libertar de um mal e reconquistar a saúde. Tal como se conhecem na medicina as condições que preparam o terreno onde pode atacar uma doença, também sabemos as causas do ateísmo e, portanto, qual a conduta que, sendo adotada por um país, abre as portas ao comunismo. Assim como há indivíduos predestinados pela sua estrutura orgânica a uma determinada doença, também há países predestinados ao comunismo. A culpa é do doente que, pelo abuso, desgastou o seu organismo, oferecendo com isso um convite ao assalto do mal. Assim, a natureza põe à prova o indivíduo, que para vencer e se curar, deve saber se defender. Caso contrário, ele morre e é substituído. Tudo isto também compõe parte da moral biológica, que trabalha com fatos e não com palavras. Então os povos trabalhadores invadirão a terra daqueles que o ócio tornou ineptos, porque hoje não é mais lícito manter improdutivo o capital de um país rico de recursos naturais sem explorá-los. Uma vez que tal inaptidão pesa sobre a economia mundial, a sociedade humana, cedo ou tarde, por razões de utilidade pública, acabará realizando essa expropriação forçosa. Mas como se explica esta tendência para a preguiça e o parasitismo que vemos aparecer tão logo um indivíduo ou uma classe social alcança o bem-estar? Trata-se de um repouso merecido pelo esforço da conquista, concedido pela vida aos que acabaram de triunfar. O mal, porém, é que eles desejariam acomodar-se definitivamente na bela posição de descanso, razão pela qual a vida os expulsa. Eles tratam de estabilizar definitivamente o nível alcançado, fixando-o e protegendo-o com leis e instituições em formas hereditárias, de modo a poder conservar tudo para sempre. Mas é precisamente neste momento, quando creem ter resolvido o problema da sua situação, que a vida começa a trabalhar contra eles. A existência fácil os torna ineptos. A vida deixa aqueles que perdem o exercício da luta se debilitarem para eliminá-los. Entretanto, os derrotados, excluídos do banquete, conservam-se despertos pela fome e, continuamente se exercitando para o assalto, empurram de baixo para chegar à superfície. Assim, enquanto os que gozam no bem-estar se debilitam, os excluídos se exercitam e se fortificam. Os dois fenômenos, seguindo caminhos opostos, tendem para o mesmo ponto, aquele no qual, perante uma aristocracia debilitada, incapaz de se defender, levanta-se o assalto dos rebeldes, que, tendo se tornado fortes pela vida dura, estão dispostos a tudo devido ao desespero. Eles têm consigo as leis da vida, que quer o esforço e está pronta para premiar a vitória na medida do merecimento. Ao mesmo tempo, a vida também quer utilizar estes rebeldes como elementos de destruição desse desvalor biológico, representado por aqueles ineptos, pois é da lei que não tenha direito à vida quem não tem valor. Então, enquanto se encerra o ciclo dos antigos triunfadores, agora já em descida e liquidação, inicia-se outro com os novos vitoriosos, que o percorrerão por completo, terminando-o também em descida, como fizeram aqueles que eles eliminaram. Estas são as ondas segundo as quais se efetua a evolução humana no plano econômico, que é a sua parte mais material. Este processo depende de uma lei geral, que vemos realizar-se tanto em pequena escala, para os indivíduos e famílias, como em grande escala, para as nações e povos. Seria possível evitar estes desmoronamentos se os triunfadores usassem sua posição privilegiada para o benefício da coletividade e não somente de si mesmos, para uma função social e não para exploração egoísta individual, para procurar cumprir, no seio do organismo em que vivem, a parte que lhes corresponde como dever, e não somente aquela que eles proclamam como seu direito. Quando, por evolução, a sociedade humana chegar ao estado orgânico, a classe dirigente, em cujas mãos se encontram os meios de subsistência e as alavancas de comando, não poderá mais ser constituída pela massa amorfa dos vencedores da vida, que se sentam sobre as costas dos vencidos para se banquetearem, mas deverá ser constituída por um grupo de elementos seletos, escolhidos entre as células situadas mais no alto, para cumprir justamente, assim como faz o cérebro, as funções diretivas do organismo social, e não aquelas inferiores do estômago só para engordar. Numa sociedade que evoluiu até o estado orgânico, a atividade de cada elemento coordena-se com a de seus afins em função da utilidade coletiva. Assim, assumindo uma posição nova e cada vez mais unificada, vai sendo gradualmente reabsorvido o desagregante e egocêntrico separatismo individualista da precedente fase caótica. Então, a posição de dirigente não é mais conquista para benefício próprio, mas sim função social com o objetivo de utilidade coletiva. muda completamente o modo de entender o significado da própria posição privilegiada. Hoje, com frequência, especialmente nos países mais atrasados, as células dos tecidos musculares colocam-se no lugar das nervosas e cerebrais com a finalidade não de produzir energia volitiva e pensamento, mas sim de extrair para si a produção alheia e as vantagens da coletividade. Esta é a política cancerosa que mata o país. Numa humanidade civilizada, as células de tipo menos evoluído permanecerão no lugar que lhes corresponde para cumprir a função de que são capazes, porque corresponde à sua natureza, permanecendo ali para obedecer e executar. Por outro lado, as células nervosas e cerebrais não abusarão da sua superioridade como dirigentes, mas exercitarão o seu domínio para a vantagem de todos, inclusive daqueles que estão em grau evolutivo subordinado, e assumirão a responsabilidade e os deveres inerentes à sua posição de comando, que exercerão somente em função da finalidade suprema de todos, que é o bem coletivo. É possível ver deste exemplo quão distante estamos ainda de uma sociedade civilizada que verdadeiramente mereça tal nome. Pode-se assim, mesmo hoje, compreender a razão pela qual quem se encontra no alto da escala social, mas entende esta sua posição não como função coletiva, e sim apenas como utilidade pessoal, deixando de cumprir todo o trabalho que lhe corresponde, atraiçoa a sociedade da qual faz parte, pois desse modo ele abusa e, com o seu exemplo, semeia em todo o país o costume do abuso, educando assim para o mal, não só formando, com as suas próprias mãos, uma raça de revoltados prontos a lhe saltar em cima, mas também cercando-se de servos traidores, dos quais nada mais obterá senão mentira e engano. É inútil iludir-se pensando que basta cobrir tudo com belas aparências. Quem está embaixo olha a substância, que ao queimar fica gravada no subconsciente, do qual um dia ressurgirá em forma de vingança. O exemplo que desce do alto é uma tremenda autorização à imitação, sobretudo quando convém, mesmo sabendo-se que é mal. Assim, a corrupção rapidamente se estende, invade e infesta tudo. Os astutos que creem saber enganar acabam por receber de volta a mesma mercadoria que eles põem em circulação. Numa sociedade, tudo funciona por reciprocidade, de modo que o mal não pode deixar de regressar à sua fonte. Quando há excesso no tão declamado sistema da liberdade, cai-se na desordem, sendo este o estado que preludia as mais graves doenças sociais. Como poderia não se desagregar um organismo no qual as funções cerebrais fossem executadas por células selecionadas de tecidos menos evoluídos ou, pior ainda, por células de tecido canceroso? A economia de furto é uma economia negativa, de destruição, e não positiva, de produção. É uma atividade parasitária em favor da doença e não da saúde. É a economia do cancro que prospera matando. O câncer é um pseudo-organismo que se baseia na anarquia, na desordem e no egocentrismo separatista, o que significa um estado primitivo, uma posição involuída, atrasada, situada mais perto do caos do antissistema do que da ordem do sistema. Esta posição involuída é resultado da ignorância, da qual deriva a incapacidade de compreender as vantagens de viver, pelo contrário, num estado orgânico de disciplina e ordem. Pela lei das unidades coletivas, a evolução realiza-se por unificações sempre mais vastas. Assim, quanto mais involuído é o indivíduo, tanto mais ele fica egoisticamente isolado em guerra contra os seus próprios semelhantes, num estado caótico em que domina a lei da luta pela vida. E quanto mais evoluído ele for, tanto mais será induzido a unificar-se com os seus próprios semelhantes, num estado orgânico em que domina a lei da colaboração. As células do câncer são involuídas e, portanto, incapazes de se coordenarem num organismo autônomo com um governo central próprio, não lhe sendo possível alcançar semelhante grau de unificação. Devido a esta sua incapacidade, não sabem viver senão parasitariamente, apoiando-se num outro organismo e reproduzindo-se desordenadamente num regime de caos, que revela o quão longe se encontram de um sistema com base na especialização, coordenação e colaboração de funções, cuja finalidade é constituir um organismo coletivo. Isto mostra como tais células estão atrasadas na sua capacidade de constituir uma unidade, propriedade que revela o grau de evolução. Trouxemos este exemplo das células do câncer para explicar a forma e o porquê da conduta de cada elemento de uma sociedade humana primitiva. Eles não sabem funcionar todos em conjunto, organicamente, mas somente como rivais entre si, anarquicamente. É a sua involução que os leva ao separatismo, em razão do qual, em vez de se coordenarem, rebelam-se a qualquer disciplina, pondo-se a lutar para dominar, refratários a qualquer função unitária. Os indivíduos que aplicam a economia do furto correspondem, então, tal como as células do cancro no organismo doente, aos elementos perniciosos de uma sociedade primitiva. Assim como aquelas células enxertam-se na ordem do organismo que as hospeda, não para cooperar com ele, mas sim para explorá-lo egoisticamente, tornando-se suas inimigas, aqueles indivíduos também se inserem na coletividade, não para se unirem a ela e cooperar na produção, mas sim para se oporem a ela, roubando-a e explorando-a. A sua natureza de involuídos não lhes permite compreender além disso e agir de um modo melhor. Como elementos inconscientes, eles atacam e devoram o organismo em que vivem, acabando assim por matá-lo e morrerem dentro dele. A grande revolução moderna é a revolução do trabalho. Ela foi possível graças aos novos meios produtivos da técnica industrial. A humanidade prepara-se para dirigir a sua atividade de conquista cada vez menos para a guerra e cada vez mais para o trabalho. Hoje o mundo se pôs a trabalhar, não importa se em forma capitalista ou comunista. Se o comunismo tentou destruir a propriedade, isto sucedeu porque ela havia se transformado numa base de parasitismos e abusos antissociais. As revoluções aparecem apenas quando é preciso pagar essas culpas e sanear essas doenças. Nos Estados Unidos, onde a posse serve para trabalhar e produzir mais, não há nenhuma necessidade de destruir a propriedade para se fazer a revolução do trabalho, porque ela já está feita. Tal revolução é necessária onde os ricos não trabalham e extraem o seu bem-estar do trabalho dos outros. Mas onde o capitalismo é um meio para trabalhar e produzir, não há nenhuma razão para que ela deva realizar-se. Este perigo, por mais absurdo que pareça, pode subsistir no seio do próprio comunismo, e veremos como. Ele não destruiu a propriedade, o que é impossível, mas apenas a distribuiu diversamente, fazendo-a subsistir em forma de capitalismo de Estado. É neste ponto, justamente, que subsiste o perigo já mencionado anteriormente, pois pode acontecer que os novos triunfadores, para gozar o fruto dos seus esforços, assumam os mesmos defeitos daqueles que eles substituíram, encaminhando-se assim para o mesmo fim. Uma revolução econômica e uma ideologia não têm o poder de transformar a natureza humana. Existe, então, o perigo de que a classe política dirigente, tendo tomado o lugar da antiga aristocracia, acabe por imitar a atuação e repetir os seus erros, chegando às mesmas consequências, o que é tanto mais fácil quanto mais a revolução envelhece e, assim, afasta-se das condições que determinaram seu impulso de origem. O despertar da humanidade baseia-se na produção de meios que lhe assegurem a sobrevivência. É isto o que interessa à vida. Este despertar das atividades de trabalho e produção, combinado com o imenso rendimento que lhe podem dar a moderna organização científica e a tendência a um coletivismo unitário, representam um novo modo de compreender a vida, assinalando com os seus efeitos a passagem de uma época para outra. Algumas nações já entraram nesta nova fase, libertando-se do passado e renovando-se plenamente. Mas há povos preguiçosos e pobres, que permanecem ainda apegados a uma forma mental contraproducente, ligada a uma moral de honra e desonra, de patrão e servo, que corrói toda a colaboração, produzindo só luta, rancores, caos e, por fim, destruição para todos. Os mais progressistas começam a compreender que é mais conveniente, pelo contrário, pôr-se a trabalhar e produzir com o trabalho organizado do que pôr-se a roubar e explorar com a força ou a astúcia. A própria psicologia de guerra, com a balança do terror, levantando a perspectiva de acabarem todos destruídos num mundo atemorizado, está sujeita, em parte, a ser refreada. Eis que toda a psicologia medieval representa um modo de viver do qual o mundo procura afastar-se, indo em direção a uma nova maturidade e superação evolutiva. Começa-se a compreender que, em vez de gastar as energias em atritos, é mais conveniente canalizá-las em direção ao trabalho produtivo. Assim, vão-se desvalorizando os velhos sistemas e cada vez mais é apreciado este novo, que dá mais rendimento. Chegar a compreender uma nova verdade é o trabalho mais difícil, porém o mais importante biologicamente. Possuí-la é o resultado de fatigantes experiências, mas representa a capacidade de assumir novas direções na evolução da vida. Adquirir uma nova verdade significa enriquecer o próprio patrimônio com conhecimento e potência. Significa ter ascendido evolutivamente, com todas as consequências que tal fato implica. Significa ter dado um novo passo em direção ao alto, entrando num mais elevado nível de vida. E no caso em questão, a nova verdade consiste em ter compreendido o valor do trabalho. Final do capítulo 13 e final do livro A Descida dos Ideais.